Ah, tem muita gente que eu não suporto. Mas gente que talvez nem tenha me feito nada. Diga quatro. Ah, não posso, imagina, são pessoas conhecidíssimas e tudo. Como é que você gostaria de morrer? Ah, eu já estou morrendo todos os dias, quer dizer, não é que eu gostaria como tem que ser. Não tem como voltar, não tem como voltar, tem como fazer algo novo, algo não tão inovador. Não tem como voltar, não olhe para trás, olhe para trás, olhe para trás, olhe para trás, olhe para trás, olhe para trás, eu estou presente.